Diário, dia 24/6/2011. São aproximadamente 4h51 da tarde e os pivetes de trás da Peperi, logo atrás aqui de casa, Industrial Zé Costa, continuaram mandando pedras e tal, e na rua de trás, fazendo uma barulheira, gritando. Ou ainda não sei como é que o pessoal de trás ou se sentiu intimidado ou simplesmente não quer fazer nada. É um grande mistério para mim.